35, um 7, decola aos 49, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Bom dia, Altar 3597. Tá 3597, contato radar na decolagem, sua para o nível 380, sai da Arbo Elefo. 380, confirme. Sai da Arbo Elefo, tá 3597. Quente. Aguarde para o posicionamento. Chame só um 219. 219. Tá 3171, tá autorizado o posicionamento no 612, chame táxi. O altímetro no 012. 312 ajusta, autorizado, chama táxi. Tá 3171. Alfa Yankee Sierra, na escuta da torre. Positivo. Está livre ingressar na, no pátio, com cautela, observando a aeronave da Gol à sua frente. Ok, gente. Número 07, aliado e mantém o nozel. Nova Gol, voo no 186, a bordo, 145, Serra Campinas, para o pátio. No 795, direita, até o ponto de espera, reporte pronto. Direita, ponto de espera, já pronto. 2223 ao 51, direita, 219. Direita, 219, 2223, obrigado. Falador, passeio 223, bom dia, Libra na Delta. Bom dia, 2223, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguardando da Juliette, 2223. Meia 07, decolagem autorizada, 030 graus, 59. Salvador, Botinho, Federal 9970, informação hotel solicita 350 para Teresina. 350 é incorreto, solicito 36 ou 34? 34, Federal 9970. Federal 9970, está autorizado para Teresina, nível 340, de acordo com a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5406, o controle em 120, décimo 8, contexto. Paciente autorizado, Teresina 340, conforme rota do plano. Decolada 10, com curva esquerda, saída Momo Flock. Transponder 5406 e o controle é 1208, Sideral 9970. Federal 9970, correto, cotejamento. Apenas confirmando, observei aqui a rota do plano e que após a posição Flock mudaria para o 350. Solicito que durante a subida coordene com o controle a mudança de nível, ok? Para o 350. O 9970, correto, então chama para o push acionamento. Gente, chamará para o push acionamento, Federal 9970. 2023 na Juliette. Passaria do aguarde antes da Juliette. Aguardando, 223. Solo Salvador para táxi da 3171 com 225 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Tá livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chama a torre 1895. PNH 1012, bom dia. 1012, ajuste, pátio Indy Alpha, ponto de espera, tá 317, obrigado, bom dia. Torre, eu vou 1642 para o pushback e acionar. 1642, chame o som 219. Solo, gol no 642, parte 3, pushback, acionamento. O no 642, coordene com a equipe de solo, tem um cargueiro à sua cauda. Assim que ele tiver liberado aí o setor do pushback, está livre seu push, chama para o táxi. O altímetro é 1012. Mesmo, coordena com a equipe de pátio, após o cargueiro liberar essa guarda, a gente está autorizado, gol 642, 1012. Passarelo 2223, observe o TAM, assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette para a remota 12. Após o TAM, ingresse a Juliette, remota 12-2223. TAM 3507, chama Recife 1222. Confirme a frequência para o 3507. 128-8. Gente, 1228 vai chamar o TAM 3507. Fraco. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, prossiga. Bom dia, senhor. Mike X-Ray Echo. É, informando autorização para o reboque da aeronave. Momentinho. Para o táxi, África 65702 a bordo, 2:45, coordenando o Natal. 2:45 Natal e 2 a bordo. O senhor observe o ATR da passarela do taxiando à sua frente. Após, prossiga via pátio 1 em Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Dê um bom voo e um bom dia, o ATSA 6570. Obrigado, pode obrigado. É, o Mike X-Ray Echo solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição Singer de número 9. Teste no 5. Gol no 705, contato radar na decolagem, voo para o nível de voo 360, sai da Arbonne. 360, Arbonne, o 1795. Salvador, bom dia, até 3171, pode esperar a ponta. 3171, alinhar e decolar variável com 59. Gente, atualizado, alinhar e decolar com 190, tá? 3171. No 897, na escuta do solo? Na escuta, gol no 897. O senhor tem uma previsão para o início do pushback? Negativo, mas se souber, eu te informo. Ok, de qualquer maneira ainda falta algum tempo, né? Porque tem uma aeronave querendo rebocar no setor aí, só pra saber se autoriza a aeronave, ok? Ok, então. O Mike X-Ray Echo, na escuta? Na escuta, Mike X-Ray Echo. Tá autorizado o reboque, agilizando até o portão 5, agilizando da remota 14 até o portão 5. É, só fazendo uma correção, é ponte 9, India de número 9. Ok, tá autorizado então, agilizando até o portão 9. Será feito, graças. Formou Vitor Charlie Eco. Confirme o nível. Estamos atentos. Forma Vitor Charlie Eco, mantém as condições visuais via corredores. Reporte ingressando o corredor Caixa Prego ou 47. Oi, Vitor corrigindo, só logou o ponto 642 para o táxi 137 a bordo 311, autonomia alternando Natal. Sente com a forma Vitor Charlie Eco, resumo modificado 0900. Está autorizado a chegada a Mari, voa na proa de Faboga após Mari, com o ideal desse para o 050. Gente, bom, espera, muito obrigado, bom dia, voo no 642. 07, chama o centro Recife, 1251. 1, decola 01 no controle, 1208, boa viagem. Passou a 208, obrigado, bom dia, tá, 3171. Salvador, muito bom dia, TAM 3171, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 340, saída da Eo Leda Bridge. Acende ao 340 da Eo Leda Bridge, TAM 3171. Para o táxi, o altímetro no 012. Chama a luz. Conforme o Vitor Chalé, confirme se a aeronave e tripulação são homologados. Instrumento. Controle do TAM 3171, possibilidade de voar Leda da presente? Vou direto Leda, TAM 3171. Direto Leda, obrigado, TAM 3171. O Gol no 75, sub-restrito ao nível 340. 340 no 75. Torre, Salvador, Gol 642, ponte espera pronto. 642 na linha Lima, tem 1-0. A Lima tem 1-0, boa na 642. Retaguarda, tá livre o seu push, chama para o táxi. Após o TAM liberar a retaguarda, está autorizado o push, Gol 897. Minha 570 decola ao 03, controle 120, decola 8, boa viagem. Tá, tá bom. Olha, Alça 670, passando 2000 na boca. Alça 670, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 390, sai da puca. 390, né? Gol 1795, chama Recife, 128, decimal 8. 288, gol 1795. TP-5-5-4 para táxi com 65 a bordo, 6 dezenas mais 5. A autonomia é de 2 horas e 35 e alternativa Salvador. Copiei Salvador, 2h35, qual é o POB? 65. 65, ok. Nível táxi, pátio 1 no Indy Alpha. Até o ponto de espera da 1-0, altímetro no 0-2, quando pronto a torre 1895. Táxi aprovado via PAD 3, principal Índia Alfa, até o ponto de espera, torre 118-95-5594. Um excelente dia. São Salvador, bom dia, 35514, ponto de espera da 1-0. Ali mantém 1-0, 35514. Delta 3153, sentido hotel, portão 5 para a cópia Galeão. Delta 3153, bom dia, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380. Pela Aperzulu 1-0 até a posição SMAP, após direto para a posição Lufto. Após direto Barbacena, decola da cabeceira 1-0 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5417, o controle opera em 120.8, contexto. Pode ser. Agora 5514. Autorizado Galeão nível 380 via Upper Zulu 1-0 até SMAP após Lúbito, após Barbacena. Decolando a 1-0 com primeira curva direita na saída da El, após Leda e Bride. 5417 transponder 1208 controle. O tá 3153, correto, chama para acionamento. É, 3153. Para puxa, acionamento federal 9970. Federal 9970, tá livre o puxa, acionamento, chame táxi, o altímetro no 012. Livre puxa, acionamento federal 9970. Salvador, agora 897, para o táxi com 193 a bordo, 3 horas e 3, alterna Campinas. 5-4-0-8-128, boa viagem. 128, muito obrigado, excelente dia. 3-3-193, está livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, altímetro no 0-1-2. Quando pronto para a decolagem, chame a torre 118.95. Agradeço a paciência, espera o 1-8-9-7. Pátio 1 no Indy Alpha, ponto de espera. 395, bom trabalho, boa noite, Transcente. Bom dia, Trip 5514. Contato radar, se manter o nível no 30. Saída Conde. Hora 30, Conde, 5514. Então, 3171, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Então, 3171, bom dia. 0 1897 pronto, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento de 40 graus com 5 nós. Livre, alinhar e decolar o gol no 897 no 0. Rio 5973. Índio, 5973. Bom dia, prossiga. Bom dia, informação hotel, precisa da autorização 5373. 973, autorizado, vez 5370, já por 58. Primeira curva à esquerda, caída pista, transição Caju. Controle 1-2-0-8, transponder 5-4-1-2. Autorizado 5973, confirmando, transponder 5412. 5412. Correto, contendo com a equipe solo, após o sideral iniciar ataque, está autorizado. Feedback, saneamento. Após o sideral, está autorizado. 5973, trabalhar. Radius 140 degrees, 06 knots, American 980. Clear to land, runway 10, American 980. Alô, 3253, portão 5 para apoio e estacionamento. Aguarde, 3253. Aguardando. Para o táxi sideral 9970, 2 a bordo, 4 horas e 8, alterna São Luís. Ponto de espera, torre no noite decimal 95. NH 1-0-2, no voo. Sim, táxi via Índia, monitora a torre 1895, ponto de espera. Será na hora certa. Bom, Salvador. Despesa, saber a idade aproximada da criança, o sexo e o local de assento. assento fica, ele está tá sentado na frente, no meio, no final da aeronave? Ok, sim. Oi, estamos aí, Comandante Federal Salvador. Federal na verdade 70, próximo ponto de espera 1-0. Federal 9970, mantém o ponto de espera 1-0. Mantém ponto de espera da 1-0, Federal 9970. Federal 9970 ali, mantém cabeceira no zero, Federal 9970. Ali mantém 1-0, Federal 9970. American 980 on the ground, that's 17, take the first to right and ground control, 1219. 1219, good day. Good day. Salvador ground, American 980 is clearing, parking gate 11. 980, American Sexy Alpha, come back to Fort Juliet. Okay, Alpha, will call you Fort Juliet, American 980. Okay, Sete 29, desça para 4.000 pés, vai ajustar o altímetro no 012, segundo 729. 4.000 no 012, no 729. 59, 73 para o táxi com 2, a bordo 4 horas apenas, Salvador. 59, 73, fico tá na frente, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, vamos lá. A aeronave com passageiro passando mal, provavelmente você vai ter que a pessoa esperar aguardando o pouso do mesmo, ok?